que nesse momento nossos corações se unam nesse agradecimento pelas oportunidades que a Semana Espírita de Anápolis está propiciando a cada um. Então é muito importante estar presente e somar esses esforços tão necessários para que o movimento espírita cresça cada vez mais nesse trabalho de difusão do Consolador prometido pelo Cristo, conforme tão bem lembrou o nosso irmão Calci na sua prece inicial e o Astor também nas suas palavras. Nós agradecemos muito a delicada forma de apresentação que fizeram a nosso respeito. Nosso tema é ligado exatamente a essa importante situação do nosso planeta. Nós sabemos que o planeta Terra não está muito bem colocado na escala dos mundos, porque nós estamos no segundo patamar. Abaixo de nós são os planetas primitivos, os mundos primitivos. E nós, então, temos aquela noção de que estamos num planeta de provas e expiações. Mas é claro que as provas e expiações são próprias da humanidade. Então vamos começar fazendo uma reflexão exatamente sobre essa questão. Como estamos situados? Qual é a condição evolutiva do planeta em, claro, estando ele sendo o habitat de uma humanidade que está nesse patamar, no patamar evolutivo de provas e expiações. Sabemos que há um futuro muito amplo, muito belo à nossa frente. À medida em que nós, seres humanos, nos esforçarmos para atingir um degrau acima, passando para o patamar da regeneração. É esse o esforço que nós devemos despender. Então vamos começar trazendo essas reflexões iniciais para que nós possamos ter uma ideia mais concreta do que significa essa nossa condição de planeta de provas e expiações, mas ao mesmo tempo sabendo que há uma lei de progresso que impera em todo o universo. O ser humano sempre está buscando o melhor e é isso que vai propiciar a nossa melhoria no conjunto da humanidade. Então, há uma lei do progresso e o planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. E isso até a própria ciência comprova, não é? Transformações comprovadas pela ciência que o tornaram mais habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Portanto, essa é a boa notícia, que o planeta está em processo de amadurecimento no sentido físico, melhorando as suas próprias condições, e também no sentido moral da humanidade que habita o planeta. Claro que houve progresso. Se nós olharmos lá os tempos primitivos, o ser humano das cavernas, e formos acompanhando uma linha do tempo agora mentalmente, que está expressando para nós as várias etapas evolutivas da humanidade. Como o ser humano, na busca do melhor, nesse impulso do progresso que é inato em cada ser humano, que é inato em cada espírito, nesse caso, a criatura começa a desenvolver suas potencialidades, que o espírito é dotado, cada um de nós é dotado de potencialidades ou atributos, e isso, esse conjunto é que favorece a criatura humana, o espírito que está reencarnado no planeta, a progredir. É o impulso que vai trazer o ser humano lá das cavernas para os dias atuais. E essa etapa, primeiramente vencida, vai trazendo outras subsequentes, cada vez mais o espírito também se aprimorando intelectualmente. Sabemos que o progresso moral, ele vem posteriormente, demora mais. A criatura, ela consegue progredir intelectualmente, antecedendo o progresso moral, e é isso que nós estamos vendo. O ser humano tem progredido muito intelectualmente. Cada etapa, cada século, nós vamos verificando isso. E nós mesmos estivemos lá. É a nossa própria trajetória, é a nossa própria caminhada, é a nossa odisseia, afinal de contas, que veio agora trazendo uma condição melhor, essa que estamos vivenciando, e usufruindo também dos benefícios daquilo que nós mesmos plantamos no aspecto intelectual, no aspecto de conquistas, de ordem física, de ordem material, e aquelas outras também do nosso progresso moral e espiritual, porque na verdade existe. Portanto, essas transformações dos próprios elementos que compõem o planeta, elas são até mesmo comprovadas pela ciência, que o torna cada vez mais habitável, mesmo porque o ser humano, com seu progresso intelectual, ele vai conseguindo, através dessas conquistas todas, melhorar o ambiente do nosso planeta, onde nós vivemos, ou seja, as condições. Embora que saibamos que agora, de uns anos para cá, ou de uns séculos para cá, a própria criatura está deteriorando o planeta, está num processo destrutivo do nosso planeta, desse conjunto todo, né? Que nós estamos vendo aí agora a luta daqueles que já estão conscientes para chamar a atenção da necessidade de mudarmos a forma de agir aqui no nosso planeta para não destruirmos aquela que é a nossa morada. E progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, não é? Como nós já mencionamos, esse desenvolvimento da inteligência, do abrandamento dos costumes. Nós falamos isso, mas de repente começamos a lembrar de tanta violência, de tanta coisa que está acontecendo, de tantos desencontros do ser humano, e isso está numa constância, e pode haver a dúvida: será que realmente estamos progredindo? Sim, uma parcela da humanidade ainda permanece muito nesse estágio de barbárie, de selvageria, de violência, mas a outra parte é maior. Só que a divulgação ocorre exatamente desse lado negativo, a mídia, aquilo que nós ficamos sabendo, sendo informados, numa constante repetição das coisas negativas, das coisas violentas, porque isso faz com que aumente a audiência, né? Da audiência, assim, propiciando a que nós tenhamos uma conscientização do que está acontecendo do outro lado do mundo e de todos os lados. As necessidades materiais sucedem-se às necessidades espirituais, porque é isso que o ser humano está percebendo, que já tem muita coisa material conquistada, que nos aspectos da vida terrena nós já alcançamos muita coisa, mas há uma lacuna dentro de cada um, há um vazio, há uma busca, há uma insatisfação, e à medida que o ser humano começa a sentir isso, é um bom sinal. Porque é um sinal que ele está se conscientizando da necessidade de atender a sua essência espiritual. O ser humano não se lembra que é uma alma, para darmos um termo mais geral, como as pessoas adotam, mas é um espírito imortal e que precisa atender a essa sua condição de espírito. Esse trecho aí está em Gênesis, no capítulo 18, item 2. Mas com tudo isso, como estamos agora? Vejamos que hoje o ser humano aceita a fé, mas não a vive. Diz crer em Deus, mas revolta-se. Vamos começar por aí. O homem diz, o homem, a mulher dos nossos dias, aceita a fé e passa a participar de um grupo religioso. E ali está aquela pessoa assistindo, participando dos cultos, das reuniões, de qualquer coisa. Mas não está vivendo aquilo que a própria religião transmite e ensina. A vivência é algo mais difícil. Teoricamente, as pessoas vão absorvendo aquilo que a religião, aquilo que a fé está propondo, mas na vivência ela não consegue concatenar e associar o que já está aprendendo com os seus hábitos, as suas antigas condições, porque às vezes nós temos determinados condicionamentos adquiridos em reencarnações anteriores que agora ainda estão imperando na nossa vida. E esse descondicionamento é muito difícil, é moroso. Portanto, a pessoa diz acreditar em Deus, mas revolta-se. À medida que surge a dor, que surge o problema, a pessoa começa a se indagar, mas por que eu? Por que eu estou sofrendo dessa maneira? Será que eu joguei pedra na cruz? É uma coisa que as pessoas andam dizendo muito, né? Eu devo ter jogado pedra na cruz para poder passar isso? E um espírita diz assim, será que eu pedi isso? Será possível que eu pedi passar por essa coisa toda que eu estou vivendo? Pediu, porque se não pediu é pior. Se pediu, é um bom sinal. Portanto, será que eu pedi? Pedimos. Estamos passando o que precisamos passar. E lembremos-nos daquela frase tão citada hoje de manhã, até mencionei. A cada um, disse o Cristo, segundo as suas obras. Nós temos que colher o que plantamos. Isso é uma questão que ocorre mesmo, faz parte da lei divina. A cada um, segundo as suas obras. E a pessoa, portanto, começa a se revoltar contra Deus, começa a achar que não merece o que está passando, que Deus é injusto, que as agonias que está sofrendo, a violência que foi imposta, e essas coisas todas não são obra de um Deus justo. E, portanto, Deus é profundamente cruel e injusto. Acredita na sobrevivência, mas tem medo terrível da morte. Não quer nem pensar, não fala essa palavra, que eu não gosto de pensar. E, de repente, a morte não está mais no vizinho, está dentro da nossa casa. Ocorre porque faz parte da existência humana. Nós, um dia, depois que nascemos, claro, reencarnamos, um dia vamos voltar para onde? Para a nossa pátria de origem. Mas nós estamos dando tanta importância à vida física que esquecemos que somos espíritos e que a pátria de origem é o mundo espiritual. Nós vamos, viemos de lá para lá, vamos voltar. Mas achamos que a prevalência é da vida física. E priorizamos tudo que é da matéria, esquecidos de espiritualizarmos-nos. Que é isso que está faltando. Por isso, as pessoas não estão preparadas para o inevitável, que é a extinção do corpo físico. Vincula-se a uma religião, mas não se modifica para melhor, deixa para que Jesus tome conta de tudo. Então Jesus é que tem que salvar a cada um, desde que a pessoa o aceite. E essa ideia, que está prevalecendo muito, é uma ideia muito cômoda, porque a pessoa não precisa se esforçar, ela não tem que fazer nada, Jesus vai fazendo tudo. E nós, basta frequentarmos, basta participarmos de alguma forma das preleções e Jesus, o Salvador, faz o resto. Portanto, não há aquela proposta de melhoria que na doutrina espírita existe e é fundamental. Conhece o mandamento do amor, mas não o exercita ou vive. E é um paradoxo muito estranho, porque se nós somos, nesse conjunto todo, adeptos do cristianismo, se nós somos cristãos, por que que não seguimos o Cristo? Por que que não entendemos a lei de amor que ele trouxe para a humanidade e a praticamos? Por que que os próprios religiosos não se aceitam? Há uma divisão muito grande e não há assim, uma proposta de nos tornarmos mais fraternos, mais solidários, porque estamos caminhando sob a égide do Cristo. Supomos isso? E por que nós não nos entendemos? E aí está realmente a realidade. Nós conhecemos o que Jesus veio trazer, o mandamento do amor, mas não o exercitamos. Temos dificuldades em vivenciar e até mesmo no seio familiar, até mesmo no núcleo mais próximo a nós. Aí sim, é que às vezes, entre as quatro paredes, está havendo um litígio entre as pessoas, entre a família, entre aqueles que constituem esse núcleo familiar, esse núcleo doméstico. Começando ali, a dificuldade da prática do amor. Aceita Jesus, mas não tem como paradigma. Humberto Roden, que é um autor espiritualista, eu gosto muito de citar Humberto Roden, ele tem uma obra extraordinária, não é espírita, é espiritualista. Mas ele diz assim, hoje, é muito difícil encontraram Cristo no cristianismo. Nós nos distanciamos de Jesus. Nós nos distanciamos dos seus ensinamentos. Às vezes mencionamos lá uma frase ou outra. E nós, espíritas, precisamos fazer uma reflexão. Como estou eu em relação aos ensinamentos de Jesus? Nós estamos aqui com a doutrina espírita, consolador prometido por Jesus. Está sendo concretizado no plano terreno consolador. O que eu estou fazendo com ele? É a nossa reflexão básica. Então, aceita Jesus e o Evangelho, mas é sectário. Está dividido. Não aceita os outros cristãos. Então, entre nós mesmos, não há essa confluência de ideias, de propósitos, de vontade de estarmos unidos. Porque unidos, imaginemos que todos os ramos do cristianismo estivessem perfeitamente unidos, solidários, como as coisas seriam muito melhores, como nós teríamos mais harmonia, mais tranquilidade. E também ele persegue, o próprio cristão persegue outro cristão. É um paradoxo, é uma coisa assim que nós temos que refletir um pouco. Por que que isso está acontecendo? Essa dificuldade de nós nos entendermos, essa dificuldade de nós tentarmos nos aproximar, de somar esforços, de nos amarmos, afinal de contas. Também não somos solidários. E aí ficamos solitários, como diz Joana de Ângeles. Quem é solidário não fica solitário, mas o ser humano está solitário. As pessoas se fecham no seu próprio mundo íntimo e admitem apenas algumas poucas pessoas e não conseguem se abrir para um convívio melhor, para uma participação mais em conjunto, mais abrangente no sentido de uma convivência. No entanto, nós temos que nos sentir felizes, porque embora nós estejamos trazendo isso para as nossas reflexões, nós sabemos que a doutrina espírita nos propõe exatamente o contrário de tudo que está ali, e nós estamos tentando fazer isso. Ainda não está num estado satisfatório, ainda não alcançamos algo que realmente seja aquilo que o Evangelho do Cristo propõe. Nós estamos caminhando, estamos aprendendo. E aí vem aquela nossa vivência do passado, que pesa muito na economia da nossa alma. Nós ainda nos sentimos, talvez, presos às questões que vivenciamos no ontem, sequelas que ainda estão muito presentes no hoje. Por isso, a dificuldade permanece. Temos ainda muito do egoísmo em nós. E sabemos que o egoísmo é uma chaga, como está em O Livro dos Espíritos. E essa chaga ainda está muito dentro de nós. E aprendermos o desprendimento, aprendermos a repartir, aprendermos a somar esforços, tudo isso é uma caminhada. Que nossa reflexão inicial, nós estamos trazendo esses pontos exatamente para chegarmos a uma conclusão. É violento. Grande parte da humanidade ainda traz essa condição no seu mundo íntimo de violência, de maldade, de aspectos negativos da vida. Mas nós temos esperança, porque as coisas vão melhorar, não é? E não perdoa. Como Jesus falou do perdão? Como Jesus ensinou a perdoar? Como nós temos aí na doutrina espírita esses ensinamentos todos? Mas vem a dificuldade, vem o egoísmo, vem o orgulho, vem aquela condição de não conseguirmos conceder o perdão. E eu sempre digo assim, vamos começar desculpando, não vamos ser tão exigentes, tão cobradores, para que nós consigamos perdoar. Quando eu falo isso, estou falando para mim também, para que nós todos, em conjunto, e eu especialmente, aprendamos a nessa vivência de perdão, de tolerarmos, de sermos mais benevolentes. E está lá no Livro dos Espíritos, a questão 886, em que Allan Kardec vai perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus. E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Esse é o caminho, a benevolência, a tolerância, a indulgência. Aí nós chegamos no perdão. Vincula-se a uma religião, mas não se liberta. O modelo do cristão não é o Cristo. Essa é a conclusão que nós chegamos olhando esse panorama que os ramos do cristianismo apresentam. Infelizmente, a doutrina espírita veio reviver o cristianismo, veio trazer Jesus de volta para a nossa vida. A nossa transformação moral passa exatamente por esse caminho. Nós precisamos conhecer melhor o que ele ensinou, o que ele deixou para a humanidade, para todos nós. Porque é a partir daí, com uma convivência maior com os ensinamentos do Mestre, que nós vamos nos permeando desses ensinamentos, introjetando-os no nosso mundo íntimo para projetá-los na nossa vida diária. É isso que precisamos fazer, tendo Jesus exatamente como modelo e guia. Eu vos enviarei o Consolador, está lá em João, a partir do capítulo, do versículo 14. Então, nós vamos encontrar, capítulo 14, aliás, versículos 15, 16, 17, e depois, em outro momento, Jesus vai voltar ao assunto: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome. Portanto, ele vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito e muito mais, porque Jesus já sabia que nós iríamos esquecer, que as criaturas iriam adulterar, modificar, transformar. Portanto, a promessa hoje se cumpre. O Consolador reconduz a criatura ao Criador, a uma outra visão acerca de Deus. Porque entre o conjunto do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, o primeiro e mais importante deles é a compreensão diferente que Jesus trouxe acerca de Deus. Deus como Pai, Deus como Criador, Pai de todas as criaturas, Criador do Universo. E com essa noção, a doutrina espírita nos está reconduzindo ao Criador. Não o Deus cruel, o Deus vingativo, o Deus que condena os seus filhos ao fogo do inferno eterno. Não esse Deus, mas o Deus sábio, o Deus compassivo, o Deus amoroso, misericordioso, soberanamente justo e bom. Se nós formos olhar os atributos de Deus, como Allan Kardec coloca no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, desde a partir da questão número 1, não é? em que Kardec vai perguntar que é Deus, e a resposta é de uma síntese perfeita dos Espíritos, que é Deus. Então, a pergunta já mostra também a inteligência de Allan Kardec, porque ele não está pessoalizando Deus. Ele poderia dizer quem é Deus. E se ele tivesse dito assim, ele já estaria embutido na forma do questionamento que Deus é alguém, que Deus é um ser, que Deus, enfim, é a dificuldade que nós temos de entender Deus. E os Espíritos responderam: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É uma síntese que completa tudo, que diz tudo. Inteligência suprema, causa de tudo. Todas as coisas. E nós vamos começando a entender este Pai misericordioso, Pai que é todo amor e que nós, no amor do Cristo, nos movemos, como Paulo, o apóstolo, diz. O Espiritismo demonstra a imortalidade da alma, que nós antecedemos ao berço atual e continuaremos após o túmulo. Nós nascemos com uma história pregressa. Nós temos toda uma vivência multimilenar e continuaremos, porque nós somos imortais. Não somos propriamente eternos. Hoje em dia se diz muito isso, né? Eterno, eternidade. Eterno mesmo, se nós formos olhar o termo, a palavra, é eterno só Deus. Porque eterno significa o que não foi criado, que sempre existiu, que não teve começo nem terá fim. Esse é Deus, não é? Deus é eterno. Nós somos imortais. Por que que nós não somos eternos? Porque um dia tivemos começo. Um dia nós fomos criados por Deus. E, nesse momento, ali começa a nossa história. E, a partir daí, nós não vamos ter fim. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. Nós somos imortais. Essa é também uma ideia muito bela. A doutrina espírita, o Consolador, no caso, veio trazer de volta a ideia da reencarnação, que é uma lei natural, que é uma lei divina. E nós encontramos no próprio Evangelho alguns momentos em que Jesus está dando perfeitamente, claramente a entender acerca da reencarnação. Nem vamos citar a passagem do encontro de Jesus com Nicodemos, mas vamos citar o momento em que Jesus desce no Monte Tabor, quando ele sobe o Monte Tabor, vai orar, em companhia de Pedro, Tiago e João, quando ele desce, que lá em cima materializaram-se os espíritos de Moisés e Elias, e os discípulos viram, os três, Jesus conversando com Moisés e Elias, eles ali estavam materializados, e quando eles descem, os discípulos, os três, começaram a perguntar a Jesus quem era aquele, por que que Elias, né? Por que que se dizia que Elias era João Batista? E, nesse caso, Jesus vai dizer que Elias veio, fizeram dele o que quiseram, não conheceram. Os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Ora, se Elias era João Batista, é claro que ele reencarnou. É uma passagem muito clara que mostra a reencarnação. A lei de ação e reação, que o Espiritismo vem aclarar para nós, que é essa da a cada um segundo as suas obras. Tudo que nós fizermos, uma ação cometida tem uma reação subsequente, ou causa e efeito, não é? Uma causa e decorre aí da causa um efeito. Isso nós vemos na nossa vida diária. A todo momento nós atestamos a lei de ação e reação, e muito também nas reuniões mediúnicas. Nas reuniões mediúnicas nós temos uma comprovação da lei de ação e reação ali, na comunicação do Espírito. Por isso é importante que quando o Espírito se comunica, que o Espírito narre o seu drama, o seu problema, ali está o dialogador, ou esclarecedor, ou doutrinador, que nome tenha, mas ali está aquela pessoa que vai conversar com o Espírito comunicante. É preciso ouvir o que o Espírito está dizendo, porque são ensinamentos para nós de alerta. Nós estamos sendo alertados, porque eles estão dizendo assim: olha como eu estou, e vejam o que eu fiz para chegar nesse estado. Porque eles contam, eles relatam. E deixar o Espírito falar, e o doutrinador conversar com o Espírito, porque nós estamos aprendendo ao vivo da lei de ação e reação, ao vivo com um desencarnado dito morto. Não é? Então, aí é uma situação muito interessante. Mas nós ficamos sabendo como funciona a lei de ação e reação, que é uma preciosidade para nós em matéria de aprendizado. Por isso é importante esse diálogo entre o desencarnado, o espírito comunicante e o esclarecedor. E o grupo todo ouvindo aquilo que ambos estão falando. É um aprendizado muito rico e muito importante. Também a vida espiritual. Que beleza! Tudo isso que a doutrina espírita descortina para nós. A questão da vida espiritual, da sobrevivência, que nós viemos desse mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem, e para ele retornaremos. E os detalhes desse mundo espiritual, por exemplo, na obra de André Luiz, por exemplo, na obra de Manuel Filomeno de Miranda, em que nós ficamos cientes de tudo o que ocorre no mundo espiritual. É importante termos essa literatura. É importante conhecermos a coleção de André Luiz, porque muitas vezes essas obras estão sendo deixadas de lado, mas elas são a base que nós precisamos, porque elas dão o desdobramento da codificação, e Manuel Filomeno dando continuidade também, e muitos outros espíritos que nos estão trazendo esses ensinamentos. E dá uma nova dimensão e sentido à vida. Realmente, o Espiritismo nos abre uma dimensão, uma perspectiva infinita. É a ciência do infinito. Nós falamos hoje da questão 466. na qual os Espíritos vão dizer para Allan Kardec, e logicamente para o leitor, para quem está lendo, que nós precisamos conhecer a ciência do infinito. Mas Kardec vai se referir a essa ciência na introdução do Livro dos Espíritos, no item 13. Kardec vai mencionar a ciência do infinito. E que a ciência, para esse aprendizado da ciência do infinito, não há tempo. Claro, é uma coisa infinita. Nós hoje estamos começando a soletrar. Nós estamos já sabendo que existe uma ciência do infinito e começando a soletrar as primeiras letrinhas. E, a partir daí, com essa consciência nova, nós vamos conseguir caminhar. É isso que é importante, essa perspectiva, esse horizonte infinito que se abre para nós. Isso nos enriquece. Imaginemos se nós tivéssemos a crença em uma única vida e não fomos felizes nessa. Quando é que nós vamos ser felizes? Se acabou tudo, nascemos e morremos, acabou. Não fomos felizes, sofremos por algumas coisas que nós não sabemos explicar por quê, porque estamos sofrendo, porque passamos isso ou aquilo, acabou tudo. Porém, com a lei das vidas sucessivas, nós sabemos hoje que fomos ontem pessoas que foram num aprendizado desde o princípio, eu comecei falando do homem das cavernas, até chegar aos dias atuais e muita coisa pela frente. Vamos nascendo, renascendo, repetindo experiências, até aprender. E caminhando para frente. Então esse é um sentido novo. E nos ensina, nos convoca ao exercício e vivência do amor, da caridade. A caridade é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Não adianta eu falar assim, aceito Jesus. Eu quero seguir Jesus, mas não sigo. Não me torno uma pessoa melhor. Continuo egoísta. Não estou colocando na minha vivência a caridade, que não é somente aquela de dar uma cesta básica ou de dar um dinheirinho para a pessoa, mas é a caridade na sua abrangência, não é? Em todos os seus aspectos, em todas as suas facetas. Essa é a caridade, é o amor em ação. Nós trazendo para a vivência o amor que nós estamos aprendendo, porque é um exercício de amar. Como nós ainda não sabemos amar, temos muita dificuldade, às vezes nós somos muito bloqueados nisso, nós vamos começar nesse exercício que é amoroso, que é pequeno. Por isso nós começamos no calor do ninho doméstico. Nós começamos ali, amando nossos filhos, o nosso companheiro ou companheira, pessoas que se agregam, mas vamos expandindo, porque há uma família universal. E nós fazemos parte dessa família. A vida espiritual não é apenas a vida futura, mas o ponto de origem, a pátria verdadeira. A missão do Espiritismo. Qual é a missão? Por que o Espiritismo vem? Jesus fez a promessa do Consolador. E a doutrina espírita, lançada no ano de 1857, através do lançamento de O Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec, pseudônimo do professor Hipólito Leão Denis Arrivai. Portanto, ali naquele momento, concretizava-se a promessa do Cristo feita 2000 anos antes. Começava o Consolador a sua missão aqui na face da Terra. Vamos ver que o Espiritismo tem uma missão. A primeira e básica é o esclarecimento. É esclarecer, colocar os fios nos is, mostrar o significado das palavras do Mestre. Porque Jesus usou uma linguagem metafísica, uma linguagem simbólica, porque era necessário. E sabemos que, mesmo nós, espíritas, com a chave, digamos assim, que a doutrina nos oferece para interpretar os ensinamentos de Jesus, ainda assim temos dificuldades. Ainda assim ficamos procurando aprofundar naquilo que Jesus quis dizer. A palavra do Mestre, os ensinamentos dele, não tem tempo marcado, não é atemporal, é para todos os tempos. Por isso, tinha que ser dessa forma, para que as gerações futuras, cada vez mais, fossem descobrindo o significado, tirando o véu que encobre a letra, para penetrar no espírito da letra, e aí sim, apreendermos aquilo que Jesus trouxe para nós. Então, o Espiritismo É chamado de consolador prometido, mas ele só consola porque esclarece. Porque se não esclarecesse, não adiantava. A pessoa continuaria perguntando a si mesma: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que meu filho morreu? Por que a minha vida se acabou com essa morte? Com o relacionamento que se rompeu? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu passo fome e outros têm tanto? Esbanjam as coisas? Por que essa injustiça divina? O Espiritismo vem esclarecer. E ao esclarecer, ele consola. A pessoa que está esclarecida, que sabe a causa do seu sofrimento, o porquê da dor, que a dor não tem uma função de castigo, ela não vem para castigar ninguém, ela vem para educar. A dor não tem uma função punitiva, uma função educativa, sim. Ela vem nos educar por quê? Se nós não nos educamos pelo amor, temos que nos educar pela dor. Escolha nossa, livre-arbítrio nosso, nós poderíamos fazer a opção do amor. Mas como não fazemos, nós precisamos do aguilhão da dor. Aí sim nós caminhamos, aí sim nós vamos para frente não comparados, ou cultivando situações extremamente negativas, extremamente comprometedoras, que depois redundariam, como redundam sempre, como ocasionam sempre, situações dolorosas na nossa vida. Por isso, o Espiritismo consola as pessoas. Quantas vezes as criaturas que estão passando pela chamada perda dos entes queridos e vêm buscar o Espiritismo? Nessa hora, vem, como se diz sempre, pela dor. Não é se não veio pelo amor ou pela curiosidade ou por qualquer outro motivo, vem pela dor. Porque está buscando um consolo, algo que acalme o seu mundo íntimo, que explique o porquê das coisas e que dê uma esperança. Porque as outras religiões, embora cristãs, os outros ramos do cristianismo, não dão essa esperança. Que o nosso ente querido não morreu, não se extinguiu. Ele continua no mundo espiritual. E como ele sobrevive, como ele é um espírito imortal que está do outro lado da vida, que é a nossa pátria, ele pode se aproximar de nós. Ele pode, nós podemos também nos aproximar dele através de encontros espirituais. Depois também que nossa vida física se extinguir, nós vamos nos encontrar. Não existe nada mais confortador do que isso. Nossos entes queridos não estão mortos, como a palavra às vezes quer dizer. E nesse momento, com essa explicação, a pessoa sente alma nova, tem esperança. Ela começa a conseguir caminhar, continuar a sua vida. Vamos levar a vida, não é? Vamos continuar, cristianizar, trazer Jesus de volta, para que nós, cada vez mais, nos tornemos cristãos mesmo na acepção da palavra. Essa lei de amor cristã, não é? Que afinal é a lei de amor que impera nas grandes religiões, as religiões orientais, por exemplo. Todas elas estão convocando o ser humano para o amor, para a bondade, para um caminho reto. Todas convocam para as coisas boas, mas os adeptos não seguem. Os adeptos não vivem. E nesse caso, com isso tudo aí, vai libertar a pessoa. Mas o que acontece? Nós temos medo da liberdade. Erich Fromm escreveu um livro sobre isso, Medo da Liberdade. E no caso aí, olhando pelo aspecto dos religiosos, ou dos cristãos, melhor dizendo, as pessoas têm dificuldade de caminhar por elas mesmas. Elas gostam que alguém diga assim: isso é proibido, isso você pode fazer, aquilo não, senão você vai para o inferno, porque isso é assim, desse jeito, tem que fazer dessa forma. As pessoas gostam dessas muletas psicológicas, de alguém que esteja mostrando o caminho que ela deve seguir. Ela se sente bem assim, porque ela tem medo de caminhar sozinha. E o Espiritismo liberta a pessoa. O Espiritismo coloca a criatura no caminho e diz assim: agora caminhe. Você tem a proteção dos amigos espirituais, você tem o chamado anjo da guarda, mas você tem que caminhar, você tem que fazer suas escolhas, você tem que saber mais, consciência de si mesmo, consciência do que é certo, do que é errado, e caminhar. Aí é difícil. Aí a pessoa fica com medo, aí a pessoa duvida dela própria e começa a querer apoio de todas as maneiras. Então vai atrás de um médium, isso é espírita, não é? Ah, tem um médium tal, assim, assim, então é isso, então é aquilo, não é? se apoiar de um ídolo que a pessoa às vezes fabrica. Um ídolo até mesmo da música, do cinema, não é? Um ídolo qualquer que a pessoa tem que seguir, porque ela tem que estar junto de qualquer coisa. E aí, de alguém, no caso. E aí ela também tem que estar num grupo, porque os grupos, de certa maneira, se amparam. Seja que grupo for, seja um time esportivo, não é? De um time de futebol, aliás. Então, um time de vôlei, de qualquer coisa, é bom, muito bom fazer parte de grupos, não é? Porque a pessoa sozinha, consigo mesma, ela tem dificuldade. Ela não gosta de si mesma, na maioria das vezes. Quando está em casa sozinha, liga tudo que possa ligar para fazer barulho. Então, uma conhecida nossa, além de ligar todas as TVs, foi música e ainda tinha um papagaio que ficava gritando o tempo todo sozinho. Então ela estava sozinha, mas era uma barulhada dentro da casa dela. Aí você chegava lá, o papagaio já estava gritando, as músicas tocando, a TV na frente dela, e além de tudo costurando. Então aquelas máquinas mais antigas, tem tempo que eu vi essa cena. Então está lá fazendo barulho também da máquina, aquela coisa, uma barulhada danada. Porque a pessoa não consegue o silêncio. O silêncio é difícil, porque ela começa a pensar nela própria. E ela quer evitar pensamentos próprios. É a nossa situação de estarmos ainda presos a muitas contingências da vida física, presos ao nosso passado, a dificuldade de pensarmos mais alto, de abrirmos o nosso pensamento. Quando o pensamento está restrito, limitado num certo ponto, até a pessoa não tem muito o que pensar, não. Ah, a vida é essa mesmo, é desse jeito. E ela não pensa, ela tem antolhos e ela não está pensando em mais nada. Mas quando abrimos, quando a doutrina espírita, que é uma fé raciocinada e que nos convida a pensar, quando abrimos esse horizonte, aí sim, nossa fé, nossa força de vontade vai ser posta à prova. Nossa confiança em Deus. A fé espírita é fé raciocinada. E por isso mesmo nós temos que pensar. Como que nós podemos ter uma fé raciocinada se nós não lemos, se nós não estudamos, se nós não nos detemos nos princípios da doutrina para conhecermos e raciocinarmos? Ninguém está, vamos dizer assim, guiando o espírita. Nem o seu guia espiritual, que pode dar sugestões, ideias, intuições, mas a escolha da pessoa. O guia guia mesmo, porque tem muito guia que desguia. Então são guias que não guiam, desguiam a pessoa. Agora, dito como guia, não é? Pessoas pensam que são guias. Mas o guia mesmo, ele deixa a pessoa escolher. Porque aí ela vai ter a responsabilidade da escolha. E é essa responsabilidade que muitas vezes as pessoas evitam. Porque logicamente é uma dificuldade que às vezes sentimos de fazer escolhas. E aí, o medo de errar. Erramos, mas vamos corrigir, porque a vida é assim. Nós vamos errar muitas vezes, mas o importante é não persistir, não é? No erro. Mudar? Bom, eu errei aqui, eu tenho que consertar, não é mais por ali. Eu vou mudar. Então, é assim que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos amadurecendo. Ao Espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa, diz Emmanuel. Não basta nós evidenciarmos a sua condição de consolador da humanidade. É preciso mostrar a sua condição de libertador de consciências e de corações. Então ele esclarece, consola, cristianiza, mas liberta. E aí sim, libertador de consciências e de corações, que é o princípio básico, né, fundamental. Agora, quais os efeitos que o Espiritismo nos proporciona? Nos traz o sentimento de religiosidade, que é mais do que você ser o adepto de uma religião. É a nossa religação com Deus. É quando nós nos sentimos ligados a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior. Então, esse sentimento, ele é inato em nós. Só ficava abafado, esquecido, mas ele está latente. E nós começamos, então, a sentir isso dentro do nosso mundo íntimo. Proporciona o intercâmbio espiritual. Coisa muito importante, extingue a ideia de suicídio, porque cada pessoa vai ficar sabendo dos prejuízos do suicídio, e se ela tem agora um novo sentido para a sua vida, ela vai ter fé, confiança, firmeza, perseverança para superar as adversidades, para superar as dificuldades e não mais aquela ideia de extinguir com a própria vida. Então, vai trazer mais coragem para a pessoa. Traz uma compreensão sobre a vida e a morte, que até já falamos. Estimula a indulgência, o amor, a caridade. Evidencia a presença divina. Nesse caso, nós estamos vendo ali uma frase que menciona o seguinte: a presença de Deus, cujo pensamento, o pensamento divino, anima sem interrupção todas as coisas. É a força inteligente e permanente no universo, que vela incessantemente pela execução de suas leis e cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Isso também está em Gênesis, no capítulo 14, aliás, 18, itens 3 e 4. O pensamento divino está presente, está em toda parte. Às vezes nós temos dificuldades em, não apenas em pensar, mas em sentir a presença divina. Nós temos essa dificuldade. Jesus, nós temos as imagens, os desenhos, né, as pinturas que foram feitas, e aí a partir daí nós nos fixamos naquela imagem. Mas Deus, fica difícil. Nós temos essa dificuldade, a maioria de nós. Então o que, que acontece? Nós não temos muito essa noção a respeito de Deus, mas o Espiritismo vai mostrar, através dos atributos da divindade, através, como eu mencionei, esse primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, através de a Gênese também, que fala do assunto, que trata desse assunto, e sobretudo daquilo que Jesus trouxe para nós, mostrando Deus misericordioso, Deus Pai. Mas lá em Juiz de Fora, existe, onde eu moro, em Minas, existe um compositor que cuida muito dessas músicas para crianças, para evangelização. E ele fez uma cançãozinha muito pequena, mas muito bonitinha para as crianças. E ela começa exatamente assim. Eu vou só falar o verso. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. É isso. Tão simples, tão singelo. Deus está aqui, tão certo como nós estamos respirando. E aí nós podemos abranger muito mais. Não é porque Deus nos fala, a linguagem de Deus está aí na natureza. E agora mesmo o coral cantou aqui de uma forma muito bonita, não é, falando a respeito da presença divina em toda parte. Então o pensamento divino anima todas as coisas. Nós fomos criados por Deus e por isso somos filhos dele. Como diz Joana de Ângeles, somos herdeiros do universo. É uma ideia fantástica. Universo. Nós somos herdeiros do universo? Somos. Somos herdeiros do universo. Porque nós habitamos o universo, as várias, múltiplas humanidades que habitam as várias moradas da casa do Pai. Olha que ideia maravilhosa, como isso abre o nosso pensamento. E vejamos que nós estamos vivendo exatamente esse tempo dos sinais. Sinais do tempo e dos tempos. Isso está lá na parte final de a Gênese, que é o quinto livro da codificação. Então, na Gênese, nós vamos encontrar os sinais dos tempos, a geração nova, em que Kardec vai abordar tudo isso, e aqui temos um trechinho. Quanto mais se avança, aí no caso a humanidade, não é? O ser humano, tanto mais se sente o que falta. Cada vez que nós vamos progredindo, mais nós sentimos anseio de algo que, de repente, nem sabemos explicar. Mas é nessa busca incessante que nós estamos. Sem que se possa definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são pressentimentos de um estado melhor. Mas uma mudança tão radical como esta não pode realizar-se sem comoções, há inevitavelmente luta de ideias. E uma frase muito significativa. Hoje, Não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Essa frase parece que foi escrita ontem, hoje, manhã, mas a atualidade dela é fantástica, porque as entranhas do planeta, elas não estão mais naquela agitação do princípio dos tempos, quando as erupções vulcânicas, os terremotos, o acomodamento, vamos dizer assim, da crosta terrena, que era muito frágil naquela época, as entranhas do planeta vinham à tona o tempo todo e, com o passar dos bilhões de anos, a crosta se solidificou. Hoje ainda temos terremotos, erupções vulcânicas, essa coisa toda, mas em menor escala, evidentemente. Mas as entranhas da humanidade estão em revolução. Estão se revolvendo, porque cada ser, cada criatura está buscando o significado da vida. Seja aqueles que estão lá vivendo o terrorismo, os homens-bomba, aquelas situações políticas tremendas, que nós sabemos que é sofrimento um atrás do outro, crianças mutiladas nos braços dos pais, em gritos que a mídia apresenta para nós. E quando nós vemos isso, nós sentimos um pouco daquela dor, porque o universo é solidário. Essa é a proposta da física quântica, essa ideia é uma ideia maravilhosa. Nós fazemos parte de um tecido cósmico, de uma fantástica teia cósmica. E Leon Denis falava isso. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Leon Denis. Nós vamos encontrá-lo muitas vezes falando. Não precisa da mídia vir divulgar nem olhar na TV, não. Nós sentimos vibratoriamente. Porque, como diz o poeta inglês Francis Thompson, ele diz assim: por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distante, sendo mostrada para nós. Nós estamos galgando um patamar de melhores condições. É o salto para um planeta de regeneração. Mas o planeta não vai mudar. Nós é que vamos mudar. É a humanidade que precisa melhorar. Também sabemos, através do que a doutrina espírita nos ensina, que aqueles que ainda estão muito voltados para a violência, que ainda estão com uma conduta completamente fora desse propósito do progresso espiritual, ao desencarnar, não retornam mais ao nosso planeta. Vão para mundos inferiores, a fim de que ali possam, porque estão nesse nível. Não é porque regrediram, é porque eles vieram para esse momento aqui no plano terreno como uma oportunidade de se melhorarem. Mas não se melhoraram, se mantiveram na mesma condição em que estavam ao reencarnar, então voltam para a condição vibratória que se acham. E aí, como o restante da humanidade, que é a maior parte, está melhorando, está transformada, a vibração do planeta vai estar de tal maneira que eles não vão conseguir a sintonia necessária, as condições necessárias para ficarem aqui conosco, que nós estamos também com esperança de participarmos do mundo de regeneração que um dia vai se estabelecer aqui na face da Terra. Portanto, o Espiritismo veio nos abrir essa perspectiva, veio nos convocar para uma contribuição. Porque se nós somos solidários com o universo, se nós estamos conectados com todas as humanidades que existem nas muitas moradas da casa do Pai, é claro que nós temos um anseio também de melhorar. Porque existem moradas maravilhosas que um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos galgar tantos degraus espirituais que nós chegaremos a moradas infinitas, de beleza infinita. Nós sentimos, por exemplo, que hoje o ser humano está buscando a beleza. E a maior parte das pessoas não está aderindo a essa cultura da feiura. Que eu digo assim, feiura é o quê? As músicas, as pinturas, determinadas coisas que estão por aí como arte, não é? Mas elas são muito feias, muito impactantes, talvez seja necessário isso. Mas nós buscamos a beleza. Quem é que não fica motivado diante de uma tela maravilhosa? Quem é que não fica motivado ao ouvir uma melodia dos imortais? Quem não fica? Então, nós começamos a apurar a aprimorar o nosso mundo íntimo, a nos sensibilizarmos com a dor do próximo, porque a dor do próximo é a nossa dor, de certa maneira, nos atinge e nós começamos a ter o impulso de ajudar, seja vibrando, irradiando, fazendo prece, seja ativamente próximo à criatura. Um dia Jesus disse: tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que fazeis. Se deste de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu, de comer a quem tem fome, é a mim que fazeis, porque ele está ali naquele próximo, como está em todos nós, mas especialmente no carente, no sofredor, na pessoa que já não tem mais perspectiva de nada, que perdeu as esperanças. Jesus está ali e nós precisamos encontrar Jesus. Se ele está dentro de nós, nós vamos senti-lo no nosso irmão. E por isso, o movimento espírita precisa ter Jesus muito presente. As casas espíritas, estudarmos o Evangelho, as passagens evangélicas, e aí vamos consultar o Novo Testamento todinho. Lembrando que a Bíblia é composta de dois livros, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, e o Novo, que vai apresentar então o Evangelho de Jesus, os Atos dos Apóstolos, e vai por aí afora, as Epístolas, até chegar no Apocalipse. E, portanto, nós temos um riquíssimo material de aprendizado para que consigamos colocar em prática. E já que o nosso irmão que apresentou aqui a abertura, não é, falou do fermento, é com essa passagem, que é capítulo 18, e 17. É que é uma passagem do fermento que nós vamos encerrar. Mas antes, lembrando ainda o seguinte, ficar certos de que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam como entre vós. A agitação dos encarnados e desencarnados se conjugam às da natureza. Dá-se, então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa do progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará bons frutos. Trabalhar, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Esses trabalhos traçam a senda da regeneração. Ainda Gênesis, capítulo 18, item 19. Então, agora, nós vamos encerrar com essa passagem belíssima que está no capítulo do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que nós já temos usado agora em finais de seminários, de palestras, porque é muito, muito bonita e muito importante nós nos lembrarmos de Jesus. Esse capítulo no livro Boa Nova é intitulado Os 500 da Galileia. E eu coloquei ali Jesus e os 500 da Galileia. Humberto de Campos conta o seguinte, que após a crucificação do Mestre, houve a ressurreição. O Mestre começa a aparecer, primeiro ali com alguns dos... para Maria de Magdala, inicialmente, depois para alguns dos discípulos e outros, e ele vai também aparecer na estrada de Emaús, para aqueles discípulos que ali estavam caminhando, e aos 70, havia um grupo de 70 seguidores de Jesus, e Jesus aparece para eles. Mas havia também um grupo de 500, esses 500, eles se reuniam no campo, e iam, nas tardes, em determinadas tardes, para um local no campo, ouvir a pregação de Pedro ou de João, algum deles que faria uma pregação, e os 500 estavam ali para ouvir, para aprender. E eles começaram também a pedir que Jesus aparecesse para eles, porque eles tiveram notícia que Jesus havia ressuscitado e apareceu para vários. E eles também queriam que Jesus aparecesse para eles. Tinham aquela impressão, aquela expectativa, aquela certeza final que Jesus iria aparecer para ele, e ele veio. Numa tarde esplendorosa, os 500 estavam no campo, ali unidos, e começaram a sentir que era uma tarde diferente. Havia alguma coisa no ar. Havia aquela sensação nítida da vibração do Mestre que estava se aproximando. E houve um silêncio na natureza. Nenhuma ave mais, nenhum pássaro cantando, as folhas das árvores não estavam mais balançando. Havia um silêncio profundo. E Jesus veio. Vamos ver o que Jesus falou com eles. Ele vai falar, não a palavra audível, mas ele vai falar na acústica da alma. Cada um ouviu dentro de si mesmo aquilo que Jesus estava dizendo. E ele começa assim: amados, eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a voz que confia tarefa sublime de redenção pelas verdades do Evangelho. Eles são semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Segundo Humberto de Campos, que aqui é um pequeno trecho apenas, segundo Humberto de Campos, a preleção do mestre é longa. E depois esses 500 seguiram a recomendação de Jesus e foram sacrificados, cada um de uma forma. Muitos foram levados ao circo, outros perseguidos de outra maneira, mas seguiram o mestre e se tornaram fermento divino. E nós ficamos a imaginar o que Jesus está dizendo. Ele disse que os discípulos eram semeadores e estava convocando aquele grupo grande a exercer o papel do fermento. Qual é o papel do fermento? O que o fermento faz? O fermento faz a massa crescer, todos nós sabemos disso. Vai levedar a massa. E em Mateus 13, Jesus vai falar 13 parábolas que Mateus registra nesse capítulo 13. Todas elas falando sobre o reino divino, o reino de Deus, o reino dos céus. Começa com a parábola do semeador e vem vindo a parábola do joio e do trigo, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede, a parábola do grão de mostarda, a parábola da pérola e a parábola do fermento. A menorzinha de todas. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher coloca 3 medidas na farinha para levedar a massa. Só isso, mas como diz muito. Como essa parábola diz muita coisa. E ali Jesus está realmente trazendo de volta a ideia do fermento. Fermentar ideias, fazer a massa crescer. Ele estava recomendando que eles fizessem isso. Seja através da divulgação da Boa Nova, seja na própria conduta, no próprio exemplo, na própria dedicação, no próprio sacrifício, como eles fizeram. O tempo passou. Os 500 cumpriram, mas se multiplicaram, porque surgiram outros que vieram fermentar ideias ao longo da trajetória da humanidade. E fermentar ideias em todos os campos do conhecimento humano. Mas agora, nós estamos sendo convocados a ser fermento também. Porque tudo o que Jesus falou para os discípulos e seus seguidores é para toda a humanidade de todos os tempos. Nós também estamos sendo convocados a ser fermento. Como que nós vamos ser fermento? Foi dito aqui há pouco. A maior caridade que o Espírita pode fazer, a doutrina, é a própria divulgação da doutrina. É a nossa responsabilidade. É o nosso compromisso. Nós temos que estar envolvidos, comprometidos com a doutrina. E a partir daí, fermentarmos ideias. Não forçando as pessoas, não querendo que as pessoas venham aderir à doutrina de uma forma forçada, porque isso não existe. Não estamos atrás de proselitismo, mas sim de um exemplo. E também quando convocados, porque quando existe uma tragédia coletiva, uma desencarnação, alguma coisa, a pessoa vem atrás do Espírito a procurar. Por que que isso acontece? Para onde foi meu ente querido? Será que eu vou voltar a ver? Será que ele está bem no mundo espiritual? Hoje as pessoas têm uma ânsia de estar bem. Será que ele está bem do lado de lá? E vem perguntar. E aí nós estamos exercendo o papel de fermento. Mas ainda somos poucos. Jesus disse assim: a área é grande e os trabalhadores são poucos. Ainda são poucos. Mas vamos fazer o nosso trabalho. Se cada um fizer a sua parte, já está muito bom. Vamos fazer a nossa parte, vamos seguir o conselho de Jesus, mesmo sendo uma ovelha no meio de lobos, que é diferente daqueles tempos, em parte. Mas muita coisa ainda prevalece. Portanto, meus irmãos, que nós possamos fazer o melhor da nossa parte. Procurar um exercício de amar, de tolerar, de perdoar, de de sermos unidos, como foi dito aqui também na abertura, porque solidários nós vamos ficar, não é? Sendo unidos nós vamos ser solidários, solidários com toda a humanidade, com todo o universo. Hoje está na moda, vamos pedir tudo ao universo. O universo manda dinheiro, não é assim? O universo, isso assim, assim, que é o segredo, a lei de atração, livro de autoajuda, essa coisa toda. Mas tem significado. Propondo a pessoa para ser melhor. Propondo a pessoa a pensar mais amplo. Mas o universo, o que é o universo? É o pensamento de Deus concretizado. Nós não estamos pedindo ao universo, nós estamos pedindo a Deus. Mas, exercendo sempre o nosso papel, que possamos atender a esse convite de Jesus, porque ele também é endereçado a cada um de nós. Que sejamos fermento divino dentro do lar e em toda parte aonde convivermos. Que ele, o mestre dos mestres, nos abençoe e nos guarde na sua paz. Muito obrigada.